Literatura espiritual. Obrigado a Deus porque o teu plano foi perfeito. Obrigado a Deus porque aquilo que separava já não separa mais. Obrigado a Deus pela tua vontade. Obrigado a Deus porque o Senhor enviou teu filho ali na cruz do Calvário. Obrigado, Pai. Yeah. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. Tá pregando o evangelho, mas pro próprio benefício. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. Eu tô cansado disso, nossos manos tão no vício. Afundando no cachimbo ou morrendo no presídio. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. Tá pregando o evangelho, mas pro próprio benefício. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. O que eu escrevo são versículos. Eu provo isso porque a tinta da minha caneta é o sangue de Cristo. Não foi água que o Senhor verteu na cruz, mas foi sangue. Sangue. Mixtape. Versículos. Sangue. Sangue carmesim.